humano programado, nascido encaminhado aos padrões da sociedade pelos seus antepassados. Estudo e trabalho não há outra opção pra ser alguém na vida e ter uma profissão. Todo dia acorda cedo pra procurar emprego, bater de porta em porta, em sua face está o medo. Não conhecemos nada, aqui estamos de passagem, sem saber a própria origem, embarcamos na viagem, aceitando o que é imposto sem direito de mudança. Tem que seguir a regra, desigual nessa balança, em uma sociedade onde poucos dão risada. Palavreado difícil confunde a massa dominada, escravizados mentalmente, a mídia controla nossa gente, sem senso crítico absorve o que vem na frente, o lado camuflado, todos belos sorridentes. No mundo de ilusão, população está doente, sede de conhecimento, vejo poucos nessa busca. Quem não pode paga escola, e alguém ri a nossas custas, memória fraca. O brasileiro anda pálido, o que acontece no passado pro presente também é válido, seguindo a tradição, desde as vestes ao vocabulário. Lutar por posição, ter um cargo e um salário, não fazer o oposto é sempre bem recomendado. Humano movido a pilha, pensamento controlado, o fantoche vertebrado. Assim nós estamos vendo, sem escolha de ação, população está vivendo o fantoche vertebrado. Assim nós estamos vendo, sem escolha de ação, população está vivendo. Quem quiser mudar o plano vai ter que inovar. Se pensar no pior, não se move do lugar. Disputa desonesta, o coringa está na manga. Muita trapaça no processo, caminhada e corda bamba. Não há primeira chance, só exige experiência. Então pra onde correr é o que pergunta a adolescência. E vamos aprender, é só você sem incentivo, insistência e paciência, em busca do objetivo. Surpreendente todo som, aos olhos do poder, lutar pela crença, melhora o seu viver. Se corre sangue em suas veias, você ainda está vivo, não deixar nada passar. Ser humano combativo, reverter o placar, esperar a hora certa. De olho no inimigo, temos que ficar alerta. O instinto do caçador não é igual da presa, é a cadeia alimentar que desrespeita a natureza. Ninguém quer perder a sua posição, mas um dia cairá, isso se chama evolução. Quem chega tá chegando, chegando e inovando, deixando os antiquados como o segundo plano. As normas são escritas, todos têm o seu dever, mas em alguns casos ninguém pensa em obedecer. Sempre há uma exceção, ambição na realidade, o dinheiro está presente, extinguindo a dignidade. O fantoche vertebrado, assim nós estamos vendo, sem escolha de ação, população está vivendo. O fantoche vertebrado, assim nós estamos vendo, sem escolha de ação, população está vivendo. E se alguém fracassa, a corrente se quebra. O dinheiro é que comanda, é que burla toda a regra. A lei é só pra um, certamente de baixa classe. É no aprofundar que veremos essa face. O que acontece pelas costas, você não sonha em saber, ensinado a ficar calado. Se ainda quer viver, a indústria vai crescendo, surgindo novas leis, obrigando aos bois a caminhar e não ter vez. Só com muita paciência pra viver como refém. Desigualdade no planeta que vai muito mais além. Onde estão os corajosos pra levantar os panos, desmascarar o opressor que está no trono há muitos anos? Tem gente que só pressa pra atrasar o semelhante, não pense em melhorias, nunca olha adiante. A mídia controlando os olhos da população, até quando existirá essa manipulação? E tudo se repete dia após dia, parados apanhando, está escassa a alegria. Cada vez menos lugares e mais desesperados nessa competição. Você pisa pra não ser pisado, como um objeto você é visto na multidão, apenas o boneco que quer corda pra ação. Fantoche evoluído aparenta controlar sua vida, as mãos que se movem de quem você menos duvida.